na terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na arca de Noé. Olha meu amor, o final da odisseia terrestre, sou Adão e você será. Sou Adão e você será.